apareça e não aguentei. Perdi a consciência e telefonei. Eu tava até tentando me livrar de vez. Escorreguei. No meu telefone tem que ter um medidor de bebedeira. Eu sei que a minha ex é cachaceira. Eu não quis esperar a sexta-feira. E quando ela postou que foi beber, eu perturbei a noite inteira. Ela atendeu, alô, amor, uou, uou, uou. Onde cê tá que eu vou, uou, uou, uou, uou. E vai mais uma dose, e vem aquele fogo. Depois que a gente foge, a gente quer de novo. Ela atendeu, alô, amor, uou, uou, uou. Alô, amor, você tá de uou, uou, uou, uou. E vai mais uma dose, e vem aquele fogo. Depois que a gente foge, a gente quer de novo. Misturei bebida com carência e não aguentei. Perdi a consciência e telefonei. Eu tava até tentando me livrar de vez. Escorreguei. O meu telefone tem que ter um medidor de bebedeira. Eu sei que a minha ex é cachaceira. Eu não quis esperar a sexta-feira. E quando ela postou que foi beber, eu perturbei a noite inteira. A gente quer de novo. Ela atendeu, alô, amor, amor. Onde cê tá, meu amor? E vai mais uma dose. Vai. E vem aquele fogo. Depois que a gente foge, a gente quer de novo. A gente quer. A gente quer, a gente quer de novo. Beleza! É isso, obrigado, gente.